Estamos apresentando. Ok. É o Tiluca. É. Tiluca. Caraca, DJ Tiluca. É. O mundo da lua. Ei, deixa eu contar uma história. Tiluca Silva Silva e sua trajetória. A história de um garoto que vivia no mundo da lua. Na escola, igual bobo, agia, tentava se domar. Amizade era tudo que ele queria encontrar. Falsidade era tudo que ele conseguia enxergar. Vivia na lua, queria sair da rua, mas não podia, então ele teve uma grande ideia. Eu vou criar o meu próprio mundo. Eu tô vivendo na minha imaginação. Se não me querem no topo, então vivo no submundo. Sangue terrário, desenhar a diversão. Tentando viver longe de tudo. Na própria mente se esconder, devagar com o escudo. E é verdade, eu sempre me senti de outro mundo. Do mundo da lua. Estamos apresentando o mundo da lua. Socializar nesse mar de pensamentos, com medo de me afogar. Vivendo a base de lamentos, uma ânsia de mudar. Não cansa ser tão burro e desastrado. Desde criança ele já nasceu um retardado. Dizem que eu sou, não quero ser especial. Só quero ser normal, tô cansado. Na minha mente eu vou voando ao caminho do meu mental breakdown. Não fiz amigos, minha família me considera estranho. Então perco meu tempo na minha mente, dissociando. É o meu dom, habilidade de imaginação. Sou melhor, faço isso com meu coração. Perdendo tempo, sou só mais uma distração. Eu acho que eu... Afastando quem me ama, eu sou tão irracional. Me dizem que eu sou viado por agir diferente. Eu tenho que ser assim, eu não entendo essa gente. Você quer me entender, que eu quero resolver esse puzzle que é a minha mente. Quebra a cabeça, não se esqueça da verdade. Eles são merda, eles agiram na maldade. Você era criança, você não merecia aquilo. Eu não mereci aquilo, eu não entendo o que aconteceu. Eu tentei esquecer por anos, mas não resolveu. Agora, eu tô com traumas que eu não sei lidar. Agora, eu não sei se eu consigo me amar. Por favor, eu não sei se você consegue se esperar. Tô ocupado, tentando resolver isso aqui. Foram anos e vários anos eu vivendo na minha própria imaginação. Tentando afastar todo mundo. Tentando afastando. Eu... Desculpa. É que eu tentei afastar todo mundo que um dia já disse eu te amo para mim. Eu achei que era o certo. Eu tentei usar lâminas para causar o meu fim. Eu acho que isso de verdade. Eu vivi uma mentira por vários anos. Mas agora tenho que encarar a realidade. Mas agora tenho que fazer a realidade. É. O mundo da lua. Depois desse verso eu vou mudar minha vida. Olha novamente eu contando uma mentira. Eu sou eterno escravo da procrastinação. Muita coisa pra fazer, eu afogado na depressão. Foda, maldição hereditária. Já faz uns meses que eu perdi o medo da navalha. Mas eu falei, cansei, não posso tentar me matar. Porque o meu maior medo é eu sobreviver. Eu não quero ninguém ter que me cuidar. Eu não quero não. mundo real. Eu preciso sair da internet. Preciso, eu preciso. Eu preciso matar o Tio Luca. Já faz um tempo que eu tô pensando nisso. Ele nasceu de um erro. Agora ele precisa morrer. Eu preciso ceder, eu preciso entender o que eu tenho que fazer pra conseguir viver. Eu quero entender, eu quero me conhecer. Eu quero entender, eu quero me conhecer. Eu quero conseguir me amar. Então por isso, Tio Luca, eu acho que eu vou matar. Então por isso. Igual aquela cena do Naruto abraçando o clone dele do mal. É eu com o Tio Luca. Deve o Tio Luca. Deve o Tio Luca. Vocês conhecem o Tio Luca? Não conhecem o Thiago. Engraçado que nessa merda toda vocês não conhecem nem o próprio Luca. Mas quem é esse? É o filho da puta que vos fala agora. Mas quem é esse? É o que devia ter tomado uma atitude. Mas ainda tá na demora, tá na espera. Filho da puta, age logo. Eu sei que você tá querendo mudar. Eu sei que você tá querendo realizar os seus sonhos. Então para de viver a merda da sua mente. Então mano, para de ser demente. Então para. Você não é mais criança, você não precisa viver trancado no quarto com a sua imaginação, vivendo uma ilusão. Quando eu tinha 11, aconteceram merdas. Quando eu tinha 12, aconteceram merdas. Quando eu tinha 13, aconteceram merdas. Agora, uns 2 anos no futuro. Quando eu tive 15, entrei numa briga séria. E adivinha com quem foi? Foi com meu pai, mano. Eu só queria a paz. Igual o Barney, queria uma família feliz. Eu só queria entender porque eu tô aqui, ei. Eu queria ter amigos de verdade, alguém que se importasse comigo. Eu queria ser amado, eu queria ser ouvido, mas acho isso meio difícil, meio complicado. Foi mal. Me disseram que eu não sou homem, eu comecei a acreditar. Será que eu sou só um filho da puta que tá aqui? Será que eu devia me matar? Não. Será que eu devia suicidar? Não. Essa não é a resposta, eu tenho que entender. Porque eu sou esse bosta, porque eu me acho assim. Porque eu me acho, porque eu quero o meu fim. Eu tentei mudar porque tem uma pessoa que eu amo. Ela tá comigo querendo realizar planos, mas às vezes eu não consigo acreditar. Eu tenho medo que eu não sei amar. Tem coisas na minha mente que eu não entendo. Às vezes eu sinto que o ódio me domina por dentro. Eu tive que procurar ajuda. Eu procurei uma psicóloga. Eu procurei uma psicóloga. Procurei uma psiquiatra. Consegui meu diagnóstico. Eu entendi que as coisas que eu passava, o mundo da lua, então era uma resposta inata da minha mente. Eu tava cansado de. Querendo encontrar um lugar diferente que não tivesse tantas coisas ruins. Que não tivesse pessoas querendo o meu fim. Na real, ninguém queria meu fim, mas minha mente sempre achou isso. Mas. Uma mensagem pra mim mesmo e uma mensagem pra geral que tá ouvindo isso daqui. Procure ajuda. Não desista de você mesmo. Continue no caminho. Porque eu tô desde 2018 aqui. E foi só uns anos atrás que eu consegui um reconhecimento. Tipo, de pessoas gostarem do meu trabalho. Que eu senti que eu realmente melhorei musicalmente. Algo que eu fiquei feliz sobre. Eu tô num lugar que eu me sinto até que seguro, com pessoas que me amam, com pessoas que gostam de mim. Nem eu acredito isso às vezes, mas é complicado. Mas procurem ajuda de um amigo, de um familiar, ou ajuda médica, sabe? Uma psicóloga, algo assim. Não desista. Procure ajuda. E também, não desista de você mesmo, e eu falo no sentido de... Eu sei que é difícil, muito complicado, mas... Lute. Lute por você mesmo. Sei que esse som aqui... Não é um dos meus melhores sons, mas... Esse som aqui... Eu... Gostaria que... Chegasse no ouvido das pessoas certas. Então, muito obrigado por ouvirem... Devil Tiluca, por ouvirem o Tiluca. E muito obrigado, porque muito de vocês... E agora eu falando sobre mim mesmo, muito obrigado por salvar o próprio Lucas. Então, de mim para mim mesmo, obrigado. Eu estou orgulhoso de você. E agora, voltando como MC Gratidão aqui, eu sou grato.